Olha aí, galeguinha fácil. Essa é pra você cantar comigo. Estúdio 3D e gravações. Deus queira que você seja feliz e que não venha precisar dos meus carinhos. Pode seguir a sua vida e aventura. Mais uma vez, não sei se vou ficar sozinho. Não tem problema, dessa vez não vou chorar, porque a vida me ensinou a não sofrer. Daqui a pouco eu também vou procurar um novo amor e me esqueço de você. Já houve tempo que eu chorava por amor e não dormia esperando ele chegar. A solidão aumentava minha dor. Eu só usava sem poder desabafar. Mas hoje em dia eu estou modificado. Meu coração apanhou, mas aprendeu. Quem me enganar vai também ser enganado. Quem me fizer tem que ser somente meu. Mas hoje em dia eu estou modificado. Meu coração apanhou, mas aprendeu. Quem me enganar vai também ser enganado. Quem me quiser tem que ser somente meu.